Flow J 341, canal 1570, Rádio Clube de Nova Aurora Limitada. A partir de agora, a Rádio Clube, em sinal de agradecimento por mais um dia de trabalho, apresenta a Hora da Ave Maria. Oferecimento Calçados Fontana. Na Calçados Fontana você encontra muitas opções em calçados masculino, feminino e infantil. E ainda, lindas bolsas e cintos. A Calçados Fontana Loja 1 tem os mais lindos lançamentos. E na Loja 3, muitas promoções. Calçados Fontana, na Avenida Paraná, em Nova Aurora. 57 anos caminhando com você. Eu quero. Do Sul se liga. Ele não quer me entender. Você está na sintonia da Clube. Porque agora é hora. Todas poderosas. Deixo o borracho, não posso dormir, tá com essa sarna.